De madrugada ele saiu a chamar para a sua vinha trabalhadores, todos com valor, receberão a recompensa, o justo amor do Pai, que a todos quer igualar. Oh Senhor, tua bondade e o teu olhar de compaixão, os últimos serão primeiros em teu reino, nossa salvação. Oh Senhor, tua bondade e o teu olhar de compaixão, os últimos serão primeiros em teu reino, nossa salvação. Cegos clamando pelo caminho, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele parou e com amor os olhos tocou, trouxe a luz, movido de compaixão, seguiram-no em adoração. Oh Senhor, tua bondade e o teu olhar de compaixão, os últimos serão primeiros em teu reino, nossa salvação. Oh Senhor, tua bondade e o teu olhar de compaixão, os últimos serão primeiros em teu reino, nossa salvação. Não há que temer, teu amor nos faz viver, servindo como filho, com corações a se render. A tua graça é nosso pão, em cada passo, em cada ação. Oh Senhor, tua bondade e o teu olhar de compaixão, os últimos serão primeiros em teu reino, nossa salvação. Oh Senhor, tua bondade e o teu olhar de compaixão, os últimos serão primeiros em teu reino, nossa salvação. Nossa salvação. Nossa salvação.